CD especial de fim de ano, Arrochadinho Absoluto, Dinho Absoluto, verso Banda 007. Pois não quer fugir de mim. A boca é minha, domina minha. E o que é que as duas estão fazendo tão sozinhas? Mixagem: DJ Xanga Mix e DJ Ney Revolution, do estúdio AP Produções. Aô, Sofrência! James Teca Batidão, bota essa galera pra cima. Aô, Sofrência! Coração despedaçado, a tristeza no olhar, é uma dor que nunca passa. A tristeza no meu peito é mais forte que o ar. Vou ficando meio louco, oh meu Deus, mas que sufoco. Não consigo controlar. Não quer fugir de mim. Essa dor do abandono tá difícil esquecer. Eu já tatuei seu nome. Enquanto isso vou Mix. Coração despedaçado, a tristeza no olhar, é uma dor que nunca passa, dá vontade de chorar. Tristeza no meu peito é mais forte que o ar. Vou ficando meio louco, oh meu Deus, mas que sufoco. Não consigo controlar, pois não quer fugir. Mix e DJ Ney Revolution, do estúdio AP Produções. Banda 007. Por que será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você está sempre se esforçando e ele não está vendo. que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Lembra de quantas vezes ficou esperando ele pro jantar, nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Continua. Você é perfeita. Quem perdeu foi ele. A culpa não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Já tarde, a ligação acabe. Eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. Estúdio AD Produções. Aô, Sofrência! Banda 007. Por quê? Será que é tão difícil perceber que você está sofrendo? Você tá sempre se esforçando e ele não tá vendo. Que ainda alimenta a esperança que ele vai mudar. E ele não vai mudar. Jantar, nas conversas vazias que já tá cansada de escutar. Pra que se enganar? Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Esquece esse cara, enxugue as lágrimas, que a vida continua. Você é perfeita, quem perdeu foi ele. Não é sua. Se entregou inteira pra ganhar em troca amor pela metade. Você amou sozinha. Esquece esse cara. Ele não merece nem mais uma chance. Porque na verdade sua felicidade é o mais importante. Já tarde, a ligação acabe. Eu preciso te falar. Ele nunca vai mudar. DJ Xanga Mix, DJ Ney Revolution e Dinho Absoluto, do estúdio AP Produções. Difícil eu te ver sem te tocar. Difícil estar tão longe do teu corpo. O tempo se passa, parece não ter fim. Eu fico aqui sofrendo calado no meu quarto. Só queria te dizer, eu sou louco por você. Que as lágrimas que caem não me fazem te esquecer. Te quero aqui, fazendo amor comigo bem gostoso. Com o seu jeito lindo, carinhoso, vou me entregar pra ti. Te quero aqui, fazendo amor comigo bem gostoso. Com o seu jeito lindo, carinhoso, vou me entregar pra ti. Fazendo você dançar, é DJ

à luz da lua, te acariciando toda nua. Já tava bem perdido em seus beijos. Tava enlouquecido de desejo. Banda 007 é Revolution. Imagina nós dois à luz da lua, te acariciando toda nua. Já tava bem perdido em seus beijos. Tava enlouquecido de desejo. Produções, produzindo os melhores CDs do Amapá. Ela me viu passar, nem ligou, nem olhou. Contou para as amigas que eu sou um Zé Ninguém, que eu não tenho dinheiro, que eu sou um vagabundo. Pois ela tá errada, eu sei que ela quer o meu amor também. Agora ela me liga, sou eu que não atendo. Agora tu vai sofrer até um dia aprender que eu sou um cara certo, que eu sou um cara bacana, um cara que te ama e contigo quer viver. DJ Manuel Júnior vai tocar pra você se apaixonar, o pancadão de Magapá. Você está sentindo o impacto do show do DJ Ney Revolution, DJ Xanga Mix. Ela me viu passar, nem ligou, nem olhou. Contou para as amigas que eu sou um Zé Ninguém, que eu não tenho dinheiro, que eu sou um vagabundo. Pois ela tá errada, eu sei que ela quer o meu amor também. Agora ela me liga, sou eu que não atendo. Agora tu vai sofrer até um dia aprender que eu sou um cara certo, que eu sou um cara bacana, um cara que te ama e contigo quer viver. DJ Manuel Júnior vai tocar pra você se apaixonar, o pancadão de Magapá. DJ Manuel Júnior vai tocar mixagem, DJ Xanga Mix e DJ Ney Revolution. Oh, oh, oh, oh. Banda 007. Hoje lembrei de nós dois num dia de chuva, embaixo do edredom, juntos a nos amar. Nossos corpos suados, que linda aventura, nós fizemos amor até se acabar. Vou confessar. Do estúdio AP Produções. Especial de fim de ano, a Rocha Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, verso Banda 007. Sou um gordinho gostoso.

CD especial de fim de ano, a Rocha Dinho Absoluto, Dinho Absoluto verso Banda 007. Banda 007. Sanga Mix, DJ Ney Revolution e Dinho Absoluto, do estúdio AP Produções. Banda 007. DJ Xanga Mix e DJ Ney Revolution do estúdio AP Produções. Seu eterno namorado e ser.

007. Aqui tá tão difícil, o desespero já me dominou. Sabe, essas nossas guerras estão acabando com nosso amor. Também estou tão triste, está me machucando essa dor. Eu te peço uma trégua, esqueça as feridas, tudo que passou. Bandeira branca, eu tô pedindo pra você. Vamos voltar e do passado esquecer. Vou te encontrar no Jusão Lanche. E aí, tá bom pra você? Não vivo um minuto sem você, minha linda sedução. Mas que paixão que sinto por você, te juro não posso conter. Não vivo um minuto sem você, minha linda sedução. Mas que paixão que sinto por você, te juro não posso conter. DJ Arthur que vai tocar do estúdio RS, esse garoto é sucesso e faz a galera dançar. DJ Arthur que vai tocar do estúdio RS, esse garoto é sucesso e faz a galera dançar. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Estúdio AP Produções. Minha linda sedução, mas que paixão que sinto por você, te juro não posso conter. Não vivo um minuto sem você, minha linda sedução, mas que paixão que sinto por você, te juro não posso conter. DJ Arthur que vai tocar do estúdio RS, esse garoto é sucesso e faz a galera dançar. DJ Arthur que vai tocar do estúdio RS, esse garoto é sucesso e faz a galera dançar. DJ Arthur que vai tocar do estúdio RS, esse garoto é sucesso e faz a galera dançar. Daí DJ Ney Revolution, manda 007, trio das aparelhagens. Pareceu um sonho não te ver a primeira vez. Me sinto estranho ao saber que me apaixonei. Bateu saudade dos teus beijos. Bateu saudade daqueles gemidos. Dormir sozinha não consigo, pois você é o mestre na arte de me dar prazer. Preciso matar a saudade, quero te ver. Manda 007, trio das aparelhagens. Parece apaixonei. Bateu saudade dos teus beijos. Bateu saudade daqueles gemidos. Dormi sozinha, não consigo, pois você é o mestre na arte de me dar prazer. Preciso matar a saudade, quero te ver. CD especial de fim de ano, a Rocha Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, verso Banda 007. Adoro teu andar, eu amo seu sorriso, seu modo de pensar, você me completa. Adoro te amar. Foi nessa equipe que eu te conheci, do posto Fujihashi, quando olhou pra mim. E era o DJ Igor que tocava pra nós dois. Aqui nessa equipe eles mandam ver, é o Miau Figueiredo Show, equipe posto Fujihashi, está voltando pra quebrar. Aqui nessa equipe, eles mandam ver, é o Miau Figueiredo e o Laca Show, equipe posto Fujihashi, está voltando pra quebrar. Dinho Absoluto, Dinho Absoluto, fazendo você dançar. Mixagem, DJ Xanga Mix e DJ Ney Revolution do estúdio AP Produções. Adoro teu andar, eu amo seu sorriso, seu modo de pensar, você me completa. Adoro te amar. Foi nessa equipe que eu te conheci, do posto Fujihashi, quando olhou pra mim. E era o DJ Igor que tocava pra nós dois. Aqui nessa equipe eles mandam ver, é o Miau Figueiredo Show, equipe posto Fujihashi, está voltando pra quebrar. Aqui nessa equipe, eles mandam ver, é o Miau Figueiredo e o Laca Show, equipe posto Fujihashi, está voltando pra quebrar. Aí DJ Ney Revolution, vamos pra cima. DJ Xanga Mix. Da 007. Se liga nos sinais que te dou, nessas mancadas desse meu amor. Eu não sou tão bom nessa de disfarçar. Já

CD especial de fim de ano, Arrochadinho Absoluto, Dinho Absoluto, verso Banda 007. Botando a galera pra delirar de tanta emoção. A Brutona, Silva Saldi é quem vai tocar. Botando a galera pra delirar de tanta emoção. Mina, em meus braços é uma menina. Seu jeito lindo me fascina. Me mostra essa paixão que tá dentro de você. Mina, em meus braços é uma menina. Seu jeito lindo me fascina. Me mostra essa paixão que tá dentro de você. DJ Jessé, o considerado Brutona Silva Saldi. Vai, me mostra o teu sorriso. É tudo que eu preciso. Para de fingir que não gosta mais de mim. E eu quero você aqui comigo. Venha ser meu paraíso. Para de besteira e vem logo me ama. A Brutona, Silva Saldi é quem vai tocar. Botando a galera pra delirar de tanta emoção. A Brutona, Silva Saldi é quem vai tocar. Botando a galera pra delirar de tanta emoção. Mina, em meus braços é uma menina. Seu jeito lindo me fascina. Me mostra essa paixão que tá dentro de você. Mina, em meus braços é uma menina. Seu jeito lindo me fascina. Me mostra essa paixão que tá dentro de você. CD especial de fim de ano, Arrochadinho Absoluto, Dinho Absoluto, verso Banda 007. Banda 007. Quebra esse teu silêncio, eu não aguento mais. Enxugue minhas lágrimas, vou chorar. Aqui sem ter você, nem mesmo todo o tempo consegue te apagar. De dentro do meu coração vou chorar. Não consigo viver aqui sem ter você. seu silêncio. Eu não aguento mais. Enxugue minhas lágrimas. Vou chorar. Não consigo viver sem ter você. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Nossa Senhora de Nazaré.